Bom dia. Bom dia, que a paz de Jesus esteja em todos os corações, nesta manhã maravilhosa em que podemos estar aqui na casa de Bezerra de Menezes, na B, a cidade de Bois. É sempre uma alegria nós podermos retornar a este ambiente em que sentimos a presença tão amorosa da espiritualidade nos acolhendo a todos. É uma manhã muito abençoada para todos nós, porque podemos estar aqui nesse ambiente saturado de amor. Vivemos tempos bem desafiadores para a humanidade, mas quando não houve desafios para a humanidade na sua longa trajetória sobre esse planeta? Não é mesmo? Em que momento o homem esteve absolutamente em paz sobre o mundo? Eu pessoalmente entendo que nunca existiu esse momento. Sempre nós, em nossa longa caminhada, enfrentamos desafios. Nós temos uma tendência a pensar que os tempos passados foram melhores do que os tempos presentes. As pessoas mais vividas, que já estão encarnadas há mais tempo, dizem com saudosismo de que naqueles tempos passados tudo era muito melhor. E nós, se formos fazer um estudo aprofundado das condições humanas, nós vamos perceber que nós evoluímos tanto, mas tanto, que nós atravessamos tantos desafios e tantos problemas que antes eram tão contrários à humanidade, hoje nós superamos esses problemas. Esta semana eu li numa rede social a história da insulina. Já ouviram falar? Uma história muito interessante. Lá por volta da década de 1920, quando uma criança, um jovem, apresentava o diabetes, um dos tipos de diabetes, só aguardava-se a morte da pessoa. Não tinha o que fazer. Levava-se a um hospital, e neste hospital aguardava-se a morte da criança depois que ela entrava em coma. Até que alguns pesquisadores, missionários do mundo espiritual que reencarnaram com missão no campo da ciência, fizeram um extrato e purificaram e isolaram a insulina. E injetaram naqueles jovens, naquelas crianças. E quando eles terminaram de injetar naquela enfermaria a última dose, no último paciente, o primeiro já estava recobrando a consciência. Então, uma doença que antes limitava a existência humana, que representava uma prova muito difícil para os pais não entenderem porque os seus filhos morriam, passou a ser superado. E hoje, felizmente, com tantos avanços na medicina, não somente diabetes, mas inúmeras doenças foram sendo vencidas. Quando nós pensamos na questão da fome no mundo também, hoje nós temos conhecimento e tecnologia para suprirmos a necessidade alimentar de toda a população humana atual e inclusive a futura, que continuará aumentando. E aí nós poderíamos ceder um pouco aos pensamentos pessimistas. Mas, Antenor, ainda tem pessoas que passam por muitas doenças que ainda são incuráveis, ainda existe muita fome no mundo, e cada uma das conquistas que nós relacionarmos aqui em relação a alguns dos desafios que nós já enfrentamos, nós vamos perceber que ainda há algum correspondente que mostra que ainda não superamos tudo ainda e que ainda há sofrimento, a luta e a dor. E realmente assim será ainda por muito tempo. Por quê? Graças a Deus, a partir das informações que os Espíritos Superiores nos trouxeram, passamos a compreender que todos esses desafios que nós chamamos aqui no mundo de desastres, doenças, guerras, fome, problemas e inúmeras outras dificuldades representam, na verdade, oportunidades de crescimento espiritual, de evolução. E nós estamos, sim, em um período muito desafiador, porque há muitos problemas ainda acontecendo que nos chocam. E às vezes até pensamos assim: meu Deus, com tanto saber, tanto conhecimento, tanta riqueza, por que nós, humanidade, ainda estamos passando por isso? Porque nos faltam ainda valiosas lições, importantes aprendizados, para que possamos definitivamente nos libertar do sofrimento para ser a nossa mola propulsora da evolução. O dia que o que nos motivar as ações for amor, caridade, compaixão, compreensão de que tudo que vive nesse planeta é parte da vida a qual pertencemos e devemos reverenciar e cuidar. A partir do momento que nós adquirimos essa consciência verdadeiramente, nós teremos atingido um estágio muito superior de vida. É por isso que ainda necessitamos do sofrimento, tanto individual quanto coletivo, porque é no sofrimento que as nossas maiores forças despertam. Inclusive a ciência nos diz que, biologicamente, o máximo da força que nós podemos criar, exercer, ou a máxima velocidade, a máxima potencialidade física do nosso corpo, é apenas no momento de perigo. Mesmo que você se esforce muito, mesmo que seja um atleta de alto desempenho, ele não atinge a totalidade do desempenho corporal dele, a não ser numa situação real de perigo. Isso nos mostra que a natureza humana tem reservas, tem forças que ainda são desconhecidas. Não apenas no nosso corpo físico, um instrumento de nossa evolução que também está evoluindo, por isso que ainda apresentamos uma série de pequenas mal funcionamentos nesse corpo maravilhoso, mas em nosso espírito, ou seja, em nós mesmos, possuímos inúmeros potenciais. Vejam que são nos momentos mais difíceis que as nossas forças são despertadas. Veja que é quando nós estamos no fundo do poço que muitas vezes adquirimos uma nova compreensão da vida e passamos a agir de maneira diferente. E é uma força poderosíssima que o homem dispõe para vencer todos os obstáculos da sua longa caminhada evolutiva. Há uma força poderosíssima que nós podemos manejá-la sempre que nós quisermos. Uma força que nós, do mundo religioso, já aprendemos há alguns séculos, com algumas interpretações equivocadas, com algumas ideias errôneas, mas o essencial dela já aprendemos há alguns séculos, que é a força da oração, a força da prece. Esse é um potencial imenso que nós temos ainda a aprender a explorar. E é o tema desta manhã em que vamos falar a ação da prece, transmissão do pensamento. Um item extremamente consolador para nós nesses dias e em qualquer fase da nossa vida. Uma das lições do Evangelho que nós devemos relembrar com certa frequência. Diria, diariamente devemos relembrar que a oração, a prece, tem um poder incrível em nossas vidas. E é sobre isso que falaremos nesta manhã tão iluminada, nesta casa tão abençoada. Lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 9 a 14 e 15, nós temos as explicações de como a prece pode se revelar algo tão importante para todos nós, porque a prece é capaz de ser para nós uma grande força de sustentação da nossa vida e uma grande possibilidade de direção da nossa evolução espiritual. Allan Kardec, com todo o seu método de pesquisa, com toda a sua abordagem científica e filosófica, percebeu, através das comunicações dos espíritos, itens importantes sobre o funcionamento da prece. E é sobre isso que ele discorreu nesse capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá ele nos diz, logo no primeiro item, que a oração ou a prece, ela é uma invocação, é um chamado. É uma forma de nós nos conectarmos com o Ser Supremo, Deus. Sempre que nós estamos em oração, nós estamos procurando a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Não importa que numa era muito primitiva eu adorasse o trovão. Não importa que passados séculos eu adorasse uma estátua. Não importa que passado outros tempos eu imaginasse que ele estava nos céus. Sempre que o homem orou e buscou algo além da vida material como forma de encontrar auxílio, ele se dirigiu a Deus. Não importa se eu, cristão, me dirijo a Deus, ou se eu, judeu, me dirijo a Yahvé, que também é Deus, ou se eu, muçulmano, me dirijo a Alá, que também é Deus. Não me importa se eu, indígena, me dirijo a alguma outra entidade que entendo ser aquela que controla o poder. sempre que nós oramos, estamos invocando a Deus. E até quando nós invocamos aqueles que nós imaginamos que podem interceder junto a eles. Ao longo da nossa evolução, nós fomos, meio que intuitivamente, aprendendo que nós, quando nos dirigimos a Deus, muitas vezes precisamos da ajuda de seres que imaginamos estarem mais próximos deles para nos fortalecer. E Allan Kardec nos explicou isso, de que nós, quando buscamos a ajuda desses intermediários, eles vão atuar como facilitadores dessa comunicação. Mas sempre as nossas orações estão endereçadas a Deus. Ainda que eu peça, comumente eu faço isso, a Bezerra de Menezes, que me ampare, que me auxilie, eu sei que esse venerável benfeitor irá, de acordo com as leis divinas, de acordo com a permissão de Deus, interceder dentro do que é possível por mim. E foram inúmeras vezes que eu me senti atendido, foram inúmeras vezes em que, me socorrendo da oração, eu percebi que uma resposta vinha. Nem sempre aquela que eu queria, mas a melhor resposta sempre veio, porque é da lei divina que aquele que pedir o melhor irá sempre receber o melhor, não de acordo com seus pontos de vista, mas de acordo com os planos divinos para a existência humana, que é sempre o melhor, já que Deus instituiu que sempre o melhor aconteça para as suas criaturas. Mas alguém diria assim: mas Antenor, eu pedi a Deus a prosperidade, ele me deu a pobreza. É que nesse momento da vida, a sua lição, o seu aprendizado era com a pobreza. Eu pedi paz no meu lar e Deus me deu um lar conflituoso. É que existem algumas ações que você deve realizar até alcançar essa paz. Eu pedi a Deus um emprego e ele não me deu esse emprego ainda. Ele me deu longos meses e anos sem segurança de um bom emprego. É que nós, normalmente, quando pedimos a Deus, nós pedimos o bem imediato da vida. E não é errado fazer isso. Podemos pedir a Deus todas as coisas que nós quisermos. Todas. Posso pedir um carro para Deus? Pode. Mas você só vai ter no momento que aquilo realmente significar uma oportunidade para o seu progresso espiritual. Somente no momento em que aquilo realmente for importante. Posso pedir a Deus a cura da minha doença, que os médicos dizem curáveis? Posso. E devo pedir todos os dias essa cura. Mas ela virá no momento em que as lições necessárias a aprender com essa doença tenham sido aprendidas. Então Deus sempre nos responde, mas ele não responde de acordo com a nossa lógica, mas sim de acordo com a sua lógica, que é a do Espírito imortal. Quando Deus nos responde, ele nos diz: há um tempo para isso, meu filho. Há um momento em que você vai ter aquilo que você aguarda. E nós, ao longo da vida, já descobrimos que muitas vezes tudo que nós pedimos a Deus chega de uma forma ou outra, mas não era bem do jeito que nós queríamos, mas é do jeito que nós precisávamos. É do jeitinho que a gente estava precisando naquele momento da evolução. E há coisas que pedimos a Deus e elas chegam e nós descobrimos que elas nem eram tão importantes. Crescemos, amadurecemos, evoluímos espiritualmente. E aí descobrimos, isso não era o fundamental. O fundamental eu já havia colhido ao longo da minha vida. É por isso que é importante entendermos como a oração funciona. Ela funcionará sempre subordinada à sabedoria divina. Deus, quando pedirmos a Ele pão, Ele não nos dará uma pedra. Se nós pedirmos a Ele um peixe, Ele não dará uma serpente. Ele dará aquilo que realmente nós precisamos receber. Muitas vezes Deus não nos dará o peixe, mas Ele nos encaminhará a aprendermos a, por nós mesmos, buscar esse alimento. Então essa compreensão de que a prece pode sim ser pedido, ela é importante para entendermos como é esse mecanismo. A prece sempre poderemos pedir tudo, mas será nos dado aquilo que efetivamente precisamos. Alguns aspectos da prece que normalmente nós não lembramos: o de agradecer. Alguém hoje, quando acordou, agradeceu a Deus a bênção de existir seres microscópicos sobrevivendo nas superfícies dos oceanos e produzindo a grande quantidade de oxigênio que nós vamos usar durante o dia? Alguém lembrou hoje de agradecer a Deus a incrível flora intestinal que vive nos nossos intestinos e que nos mantém em condições saudáveis de aproveitar os elementos que ingerimos do alimento? Alguém agradeceu a Deus hoje a bênção de vivermos numa sociedade que, com todos os problemas que existem, tem lá pessoas trabalhando garantindo que as usinas hidrelétricas, as estações de transmissão funcionem adequadamente para que o conforto da luz elétrica, da energia elétrica, chegue até nós? Alguém hoje agradeceu a bênção de estar mais um dia vivo, podendo usufruir deste mundo incrível e maravilhoso? Muitos, quando acordam, agradecem em geral: Deus, obrigado pela vida. Tudo isso que eu falei, muito mais, já está embutido nisso. Se nós tivermos gratidão pela vida, nós já estamos agradecendo por milhões de mecanismos que existem neste planeta que garantem a nossa sobrevivência e a nossa estadia aqui. Mas normalmente nós esquecemos que a oração deve ser esse momento, o momento de agradecer. E temos aprendido que a gratidão, ela é fundamental para que possamos receber mais. Mas não é nesse mecanismo mesquinho de troca: eu sou grato e Deus me dá mais porque eu estou reconhecendo Ele. Não é isso. Na verdade, a gratidão abre os nossos olhos espirituais para a vida. Ela nos faz compreender que antes de pedir, nós já recebemos. Que antes de formular a Deus: Senhor, me dá isso, Ele já me supriu daquilo que era realmente necessário. A gratidão, ela nos faz receber mais? Não. Ela nos amplia a compreensão de que já recebemos muito, mas muito mesmo. E um outro aspecto importante que Allan Kardec destacou sobre a oração é que ela também é um ato de louvor. Ela também é um ato de reconhecimento de que tudo que vive, tudo que existe, todos esses mecanismos incríveis que dão sentido à nossa existência, fazem parte de um grande conjunto, de uma grande obra. O louvor é algo que normalmente nós pensamos que é aquela manifestação repleta de emoção, cheia de manifestações que às vezes envolvem músicas, cantos, gritos, que alguns dos nossos irmãos cristãos se manifestam nos seus templos. Louvor pode ser também dessa forma como eles entendem, mas o louvor é esse reconhecimento de que nada, absolutamente nada de bom existe sem a existência de Deus. Tudo está a nosso favor, porque Deus é a nosso favor. Isso é louvar a Deus, é reconhecer. E sabe por que louvar a Deus é tão importante? Mas não externamente, dentro de nós. É porque no momento da luta, no momento da prova, no momento da dificuldade desafiadora, no momento da dor, nós não nos sentimos desamparados. Nós não nos sentimos enfraquecidos. Reconhecer diariamente que Deus é o bem supremo e a causa de todo o bem em nossas vidas é nos dar compreensão no momento da dor de que Ele não vai nos desamparar naquele momento. Quando louvamos anteriormente, nós estamos criando um condicionamento interno para perceber que o obstáculo do caminho é apenas obstáculo. Reconhecer Deus frequentemente é algo que nos dota de forças, nos traz uma resistência no embate. Por isso que as nossas orações também devem ser não somente de pedido, não menos de agradecimento, mas principalmente de louvor, de reconhecimento a essa inteligência suprema que a tudo conduz, que a tudo cuida amorosamente. E o Espiritismo nos revelou que a nossa prece, ela é uma força que se propaga no infinito, que pode alcançar a qualquer ser onde ele estiver. A prece é um mecanismo de comunicação também. Sabemos pela revelação dos Espíritos superiores que todo o universo está preenchido pelo fluido universal. E os nossos pensamentos viajam, não à velocidade da luz, mas à velocidade do pensamento do Espírito, e chegam a qualquer ponto do universo. luz pode levar milhões de anos para chegar a uma região do universo. O pensamento, quando parte do espírito, não. O pensamento, quando parte do espírito, ele se propaga a qualquer ponto instantaneamente. Então nós estamos ligados a tudo que existe pelo pensamento. Então quando eu oro pelo meu pai, que já faleceu há alguns anos, eu sei, aquele pai tão querido, eu me ligo mentalmente a ele. Quando eu lembro das pessoas que eu amei e que já não as vejo mais, eu sei, elas existem em algum lugar do universo e a elas eu estou ligado. Então é isso que o Espiritismo nos ensinou, que o pensamento é essa força poderosa. Mas que nem sempre nós temos a força necessária para fazer esse pensamento chegar. É aí que entram em ação os espíritos benfeitores que, captando as nossas emissões mentais, amplificam a nossa prece e as fazem sim chegar onde for necessário. E eles nos ensinaram também que mesmo que nós fôssemos a pior pessoa desse mundo, em algum momento em que a nossa consciência desperta e reconhecemos que somos muito imperfeitos e mesmo assim oramos, mesmo sendo a pior das pessoas, Deus nos ouve. Porque isso é algo também incrível que o Espiritismo nos ensina. A oração da pessoa que se conscientiza das suas imperfeições também tem o poder de atingir os objetivos que essa oração se propõe. Se eu me conscientizo que sou muito imperfeito e peço a Deus, me auxilie, Senhor, a vencer os meus defeitos, Deus me ouve igualmente. Assim como Ele ouve o homem mais santo que já habitou esse mundo. Deus nos ouve sempre. Por isso que mesmo no dia que nós cometemos todos os erros que a gente pode imaginar, podem ainda fazer parte da nossa existência. Aquele dia que a gente chega no final do dia em casa, abatido, arrasado, porque brigou de manhã no trânsito, o trabalho deu tudo errado, na hora do almoço nós discutimos com as pessoas, à tarde houve conflitos, ao deslocar para casa chegamos, brigamos com a família, ainda assim, ao me deitar, se eu orar consciente dos meus erros, realmente arrependido, Deus me ouvirá. E sabe o que nós vamos vivenciar nessa noite? Nós vamos ser conduzidos por espíritos benfeitores. Porque, diferentemente de nós, espíritos ainda imperfeitos, eles, ao identificar pela nossa missão mental numa prece que nós estamos querendo progredir, eles nos conduzem amorosamente. Aqui, o que a gente faz com as pessoas que a gente identifica os seus erros e defeitos? Afastamos, isolamos de nós. Os espíritos superiores não. Eles nos conduzem quando nós temos boa vontade. Eles nos ajudam. Eles continuam incentivando que nós manifestemos o que de melhor existe em nós. Então a oração é algo incrível, realmente é algo capaz de nos ajudar. E ela tem o poder de nos sustentar as boas resoluções. Eu, pessoalmente, já vivenciei muitas vezes isso, em que as imperfeições gritando alto dentro de mim e já consciente de que não poderia ali ceder aqueles caminhos. Sempre que eu orei com fé, com convicção, eu me senti mais fortalecido para vencer as minhas imperfeições. Todas as pessoas que sinceramente querem vencer as suas imperfeições e oram, encontram logo mais o alívio dos seus sofrimentos. Encontram logo mais uma força extra. E há momentos que esses recursos vêm de formas incríveis. Uma mensagem que supostamente ao acaso abrimos no livro, uma pessoa que nos dirige uma mensagem que nos toca profundamente naquele dia, sempre Deus nos responde, sempre. É que muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir as suas respostas, porque queremos as respostas de acordo com a nossa vontade e não com a dele. Mas é certo então que quando nós pedimos a Deus força para vencer as nossas imperfeições, força para vencer as nossas dificuldades, pedindo a Ele que nos conscientize sobre a nossa real missão no mundo, os espíritos benfeitores estarão ali e estarão nos apoiando, nos ajudando, nos incentivando. Porque a lei que rege as relações entre os seres que Deus criou é a lei da cooperação. Por isso que nós temos que estar atentos. Nós estamos esperando que Deus nos responda a nossa oração, Mas muitas vezes Deus está querendo responder a outras pessoas por nosso intermédio. Sabe quando você sente a vontade de fazer o bem para alguém? Faça. Porque essa vontade pode ser, além da sua consciência, um pedido de Deus para você. Socorre meu outro filho. Socorre meu irmão, o seu irmão. Ele me pediu um prato de comida porque ele está faminto. Se você sentiu vontade de alimentar alguém, alimente essa pessoa. Porque nesse momento você estará sendo o instrumento de Deus da prece daquele que está faminto. Sabe quando alguém chega todo perturbado ao seu dia, que começou leve, tranquilo, cheio de paz? Não pense como tantas vezes nós pensamos, orei pedindo bem, olha, me traz o mal aqui. Não. É que você que pediu o bem e já é capaz de compreender, está apto a oferecer aquele irmão perturbado o acolhimento do carinho, do amor, da amizade, ou pelo menos do silêncio, pelo menos uma prece por ele. É por isso que nós muitas vezes não entendemos as respostas de Deus, porque também não somos capazes de entender quando ele nos pede algo, quando ele quer nos usar como instrumento da sua vontade. Por isso que nós não podemos cerrar as portas da nossa vida à prática do bem, nunca. Porque sempre que nós estamos nos movimentando no bem, nós estamos sendo a resposta de Deus para inúmeros dos problemas que outros dos nossos irmãos pediram solução. Por isso que a boa vontade é algo que deve fazer parte das nossas vidas para que a gente possa ouvir as respostas de Deus. E é tantas vezes, são tão numerosas as ocasiões que nós ouvimos as respostas de Deus quando nós estamos aptos a ajudar o nosso próximo. Quando nós estamos dispostos a fazer o bem. É ali que Deus nos responde. Porque é no contato com esses seres sofridos, que passam por problemas diferentes dos nossos, não necessariamente maiores que os nossos, mas diferentes, é que a gente percebe outros aspectos da vida, e nisso a gente passa a perceber, não, eu tenho essa força para vencer essa dificuldade. Deus já me supriu daquilo que eu preciso. Por isso que o amor é tão fundamental em nossas vidas. Por isso que a prática da caridade, que nada mais é do que amor em ação, é tão fundamental. Porque quando nós estamos nessa ação, é que Deus nos encontra a forma de auxiliar. Então, estejamos no bem e nós veremos a nossa resposta divina. A oração, ela é extremamente importante em nossas vidas pelo seguinte: nós temos, para os sofrimentos que passamos no mundo, duas causas. Causas anteriores, de outras vidas, dos desequilíbrios que nós desencadeamos e que geramos aqui, resultados nessa vida. Usei mal meu corpo no passado, hoje ele vem com alguma debilidade. Mas o número de sofrimentos que nós temos na vida, ele tem maior número de causas nas situações presentes. É no dia a dia que nós criamos a maior parte dos problemas que nós temos. E aí a oração, ela tem um papel importantíssimo. Porque se a oração, ela não é capaz de simplesmente tirar da nossa vida um problema que foi solidamente estabelecido no passado e que vai demandar tempo e esforço para vencê-lo, na vida presente, a oração previne que nós cometamos outros desequilíbrios, outros problemas que podem se agravar com o tempo. Se só formos contar por essa razão o uso da oração, nós vamos entender porque ela é tão importante para mim. Veja, quantas pessoas desencadeiam situações ao longo do seu dia conflituosas, problemáticas, porque muitas vezes esquecem uma série de atitudes positivas que devem cultivar. Se pedimos na prece força, resistência, discernimento, capacidade de julgar as coisas de forma mais correta, paciência com o próximo, nós seremos fortalecidos em tudo isso? Sim. Porque nós já estamos criando uma predisposição para ser assim. Porque já colocamos que precisamos dessas condições. E aí, os espíritos bondosos que nos acompanham, que são mais evoluídos do que nós, têm uma comunicação mental mais direta com a gente. e eles nos insuflam pensamentos mais harmoniosos, nos dão ideias mais positivas de como agir em cada momento desafiador. Então nós vamos conseguir vencer o problema naquele momento. Vamos evitar as consequências dele para a nossa vida. Percebem por que a oração é tão importante? Porque é importante iniciar o dia com serenidade e pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo proteção. É que hoje nós não temos como avaliar isso, mas todos nós, um dia na vida espiritual, nós vamos checar isso. Nós vamos ver que todas as vezes que nós oramos a Deus, dizendo, livra-nos do mal, Deus naquele dia nos livrou do mal. Deus naquele dia nos defendeu de algo difícil, que não era para nós, mas que seria se nós nos sintonizássemos com uma onda de pensamento perturbador que poderia fazer aquilo nascer em nossas vidas. Livra-nos do mal que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. É extremamente importante todos os dias. Mas nós não podemos pensar que o mal que a oração nos livra é apenas o mal exterior. É sobretudo o mal que pode surgir de nós, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. Então confiemos, a oração tem um poder magnífico de transformar as nossas vidas, de nos sustentar e de nos interessar ao mundo. Jesus nos abençoe a todos, nos inspire e nos ilumine. Muito obrigado.